pedindo, então saiu daquele jeito que a puta merece. Toma, toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, toma porradeiro de leve. Toma, porradeiro de leve. Oh, unico.